Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso e começamos com Max Richter, que para além de discos originais faz também muitas bandas sonoras, acompanhado pela Babelsberg Studio Orchestra. Em 2010 foi o autor das canções dos temas de Elle s'appelait Sarah. Começamos com When She Came Back. Max Richter, boa noite, bem-vindos. Thank you. temas minimalistas, daquilo que se designa por neoclassicismo, primeiro Max Richter, depois um disco dedicado à sua primeira professora de piano, está quase a sair e o primeiro avanço leva o título do disco, exatamente, River Without Banks. Ouvimos Leo Svirsky, logo a seguir Sensitive. É o alter ego do polaco Tomasz Zurzyskin, produtor e músico de Varsóvia. Dele ouvimos Shinrin Yoku. Fomos depois até ao número 4, disco número 4 da autodidata e ex-Dead Texan Christina Van Tzu. Primeiro Number 4 String Quartet e seguimos com ela e com o Number 4 e o tema Staircases. Thank you. sul-africano Jason Van Wyk, por aqui de Attachment Stay. Logo depois, o profícuo produtor, também masterizador, Rafael Antana Irizarry, deste ano Solastalgia. De lá retiramos Visible Through the Shrouds. Acelerámos um bocadinho, ou pelo menos demos um pouco mais de substância rítmica à emissão com Rival Consoles e Slow Song, para continuarmos exatamente com o primeiro avanço daquele que será o terceiro, Encore. É o terceiro EP, tudo junto sairá brevemente. Chamar-se-á All Encore, sucede All Melody, trabalho de Nils Fram, agora All Armed. Thank you. está de regresso este ano, produtor e músico dinamarquês, um gênio da eletrónica, recordação de Trent Moller e Miss You, para continuarmos com um disco já sublinhado a semana passada, chama-se Evocationals, junto a Benoit Biolard e Sean Curtis Patricks, agora Eagles Cliff. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Demos nota de Postcards from Nowhere, mais um disco que junta ao piano e à guitarra dois nomes grandes destas andanças, Gigi Massine e Johnny Nash. Um disco registado a propósito de uma residência em Veneza em 2017, para a Bienal de Veneza de 2017. Tema título Postcards from Nowhere. E terminamos com o quarteto de cordas Iskra, de James Underwood, músico londrino. Film credits no final, já sabem. Em radiotrans.blogspot.com encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Por lá também os podcasts, tal como na loja do iTunes. Eu regresso de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.